na oração da manhã. Pois eis o que diz o Senhor: vou fazer a paz correr para ela como um rio, e como uma torrente transbordante à opulência das nações. Seus filhos serão carregados ao colo e acariciados ao regaço. É assim que o Senhor quer nos tratar. Seus filhos, seus filhinhos, até a tradução é essa: seus filhinhos serão carregados ao solo e acariciados ao regaço. Como uma criança que a mãe consola, sereis consolados em Jerusalém. Com esta visão, vossos corações pulsarão de alegria e vossos membros se fortalecerão como plantas. Realizando aquilo que é o tema do nosso acampamento, está lá na carta aos Efésios, capítulo 5, já no versículo 1: imitai a Deus, visto que sois filhos que Ele ama. Sede imitadores de Deus, como filhos muito amados. Imitai a Deus. Sede imitadores, como filhos muito amados. E a palavra vem nos dizer: seus filhinhos serão acariciados no regaço, serão carregados ao colo. É isso que o Senhor quer fazer por cada um de nós. Com a idade que nós temos, o Senhor nos trata como os seus filhinhos, como as suas filhinhas. Ele nos quer adultos, Ele nos quer maduros, mas ao mesmo tempo Ele percebe que nós precisamos de toda a atenção de um pai para com o seu filho. Diante do Senhor, nós somos sempre crianças. E muito interessante, é assim que começa o capítulo 5 da carta aos Efésios, que é o tema desse acampamento: imitai a Deus, visto que sois filhos que Ele ama. Mas indo para frente, lá no versículo 15, até, pega comigo, carta aos Efésios, capítulo 5, versículo 15: sede verdadeiramente atentos ao vosso modo de viver. Não vos mostreis insensatos, sede antes homens sensatos, que ponha a render o tempo presente, pois os dias são maus. Não sejais, portanto, sem juízo, mas compreendei bem qual é a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, que conduz à perdição, mas sede repletos do Espírito Santo. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Veja, todo esse trecho, ele forma o contexto daquilo que Deus quer nos falar. Retoma comigo desde o versículo 15: sede verdadeiramente atentos ao vosso modo de viver. Não vos mostreis insensatos, sede antes homens sensatos, que ponham a render o tempo presente, pois os dias são maus. Eu repito esse versículo 15 como está na Bíblia da Ave Maria: vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que não seja conduta de insensatos. Conduta quer dizer procedimento, o vosso modo de ser, o vosso modo de fazer, a vossa vida. Vigiai, pois, com cuidado sobre a vossa conduta, que ela seja conduta, que ela não seja conduta de insensatos. Insensato quer dizer louco. Que ela não seja conduta de insensatos, mas de sábios, que aproveitam ciosamente o tempo, pois os dias são maus. E realmente, os dias que nós vivemos, os tempos que nós vivemos, são maus. Não é que nós estejamos agora apenas olhando para o passado e recordando o passado num saudosismo vazio. Não, não é isso. Mas que realmente os tempos que nós estamos vivendo são difíceis, são difíceis. Olhe um pouquinho para frente. Não sejais imprudentes, mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. Realmente os nossos dias são maus, e sabe por quê? Está lá no livro do Apocalipse, aliás, vale a pena a gente pegar. Vai junto comigo, depois nós voltamos para essa passagem, para o livro do Apocalipse. Capítulo 12. Versículo 12. Fica até fácil de guardar. Apocalipse 12, 12. Diz assim o versículo 12: por isso, alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado, porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Eu vou repetir. Por um lado, por isso alegrai-vos, ó céus, e todos os que aí habitais. Mas, ó terra e mar, cuidado. E por que que diz cuidado? Porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira. Agora imagino que seja isso, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Na verdade, o demônio sabe que pouco tempo lhe resta. O dia do Senhor está cada vez mais próximo. Hoje nós estamos num domingo. E o domingo se chama domingo porque nós, por um lado, olhamos para o dia do Senhor, que foi a sua ressurreição. Mas, por outro lado, nós olhamos também para o dia do Senhor, quando Ele virá glorioso. Como os próprios anjos atestaram no dia da sua ascensão, quando Jesus subiu ao céu, os anjos já disseram: Ele voltará do mesmo modo que o vistes subir. Ele voltará do mesmo modo que o vistes subir. E nós já tivemos todo esse tempo, desde a subida do Senhor, agora estamos aguardando a sua descida, e ela está cada vez mais perto. A volta do Senhor, a vinda do Senhor está cada vez mais perto. E a própria Bíblia, desde o Antigo Testamento, chama esse dia de o glorioso e terrível dia do Senhor. As duas coisas: glorioso, glorioso para o Senhor, glorioso para os seus anjos, glorioso para os seus santos, glorioso para aqueles que são do Senhor, que perseveraram no Senhor na luta, mas perseveraram no Senhor. Será um dia glorioso, porque o Senhor virá com glória, e o Senhor vai tomar todos os seus, e o Senhor vai implantar o reino de Deus aqui no nosso meio. O reino de Deus vai ser implantado no nosso meio, e nós teremos um mundo novo. Um mundo novo nós teremos aqui, aqui. Portanto, não se trata de fim de mundo, mas se trata de um mundo novo, de uma humanidade nova, aquela que a própria igreja chamou de a civilização do amor. Nós estamos às portas, nós não sabemos quando será, mas percebemos a cada dia que está cada vez mais próximo. Como a mãe, nos últimos dias antes de dar à luz, ela não sabe a hora exata em que a criança virá, mas ela percebe que está na iminência. Nós também, nós não sabemos exatamente em que hora vai ser, em que dia, em que momento vai acontecer, mas todos os sinais e a própria inspiração do Senhor nos mostra que é iminente. Na hora que nós menos esperarmos, isto vai acontecer. Nós, olhando para esse dia glorioso e terrível dia do Senhor, terrível para quem? Terrível para aqueles que não quiseram ouvir a palavra do Senhor. Terrível para os inimigos de Deus, e infelizmente eles existem. Nós não gostaríamos que existissem pessoas que são inimigas de Deus, mas infelizmente existem. Pessoas que fazem questão de fazer tudo ao contrário daquilo que Deus diz, daquilo que Deus manda, que até desprezam as leis de Deus, que se opõem a Deus, que se opõem à igreja de Deus, que se tornam inimigos de Deus. Pessoas que se revoltam contra Deus, que se rebelam contra Deus, infelizmente, e nos nossos tempos cada vez mais isto vai acontecendo. Então, para eles será um dia terrível. Deus não quereria que fosse um dia terrível, mas Deus sabe também que vai ser, porque muitos, infelizmente, não vão querer se mudar. Então vai ser um dia glorioso e terrível. Por causa desse dia glorioso e terrível, o dia do Senhor, nós chamamos o domingo de domingo, porque veja bem, de domingo para domingo, nós estamos mais perto do dia do Senhor, mais perto do domingo. Então deixa eu dizer, o domingo se chama domingo por causa do dia do Senhor que virá. Então, especialmente no domingo, nós devemos olhar para frente e aguardar a vinda do Senhor. Voltando àquilo que nós dizíamos, o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. Veja, por isso mesmo, ele veio sobre nós com grande poder e com grande ira, como diz a palavra de Deus, acabamos de ver no livro do Apocalipse. É por isso, gente, que os nossos dias são maus. É por isso que existe tanto pecado, tanta devassidão. É por isso que existe tanta corrupção. É por isso que existem tantos problemas. É preciso que você veja que os problemas que você enfrenta, até aquilo que crucia o seu coração, que lhe traz grande dor, que lhe traz grande preocupação, esses problemas existem porque justamente o demônio, sabendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre nós, veio sobre a terra, veio sobre a humanidade, veio sobre a igreja com grande poder e ira. Para quê? Para exterminar com tudo, para acabar com tudo, para jogar pecado em todos os cantos. Parece mesmo, como dizia o Papa Leão XIII, isso não é invenção nossa, foi o próprio Papa Leão XIII quem disse isso. Parece que o demônio pegou o pior do inferno, o pior do inferno, e jogou tudo isso sobre a terra. Ele pegou os demônios todos dele, do inferno, e os pôs em atividade sobre o mundo, porque ele sabe que pouco tempo lhe resta. Então ele está jogando com tudo, e o pior é que joga sujo, roubando as coisas mais preciosas que nós temos, os nossos casamentos. Talvez ele tenha roubado o seu casamento, ou ele esteja destruindo o seu casamento, solapando as bases do seu casamento. E quanta gente já com o casamento desfeito, com o casamento se desfazendo, com o casamento já aos pedaços. Quanta gente infeliz dentro do casamento. Gente, isso não é apenas uma coisa natural, não. Até a quantidade de casamentos que se desfazem, não pense que isso seja uma coisa apenas natural. Não, isto corresponde àquilo que a palavra de Deus está dizendo. Ele veio sobre nós, o inimigo veio sobre nós com poder, com ira, com raiva, com ódio. Ira quer dizer isso, veio sobre nós com raiva, com ódio, querendo destruir tudo. O próprio Jesus disse, ele é assassino desde o começo. E eu hoje mais do que nunca está querendo destruir por todos os lados e destruir as coisas preciosas que nós temos. Destruir os nossos casamentos, destruir as nossas famílias. E para destruir as nossas famílias, destruir o marido. E quanto marido, quanto pai de família, quanto esposo, destruído pelo inimigo, destruído pela bebida, destruído pela droga, destruído pelo adultério, pela infidelidade conjugal. Até ele pensa que está sendo bonzão, realizando uma proeza, porque tem as suas aventuras, tem amantes, sai com meninas, mil coisas, se exalta diante dos seus amigos das coisas que faz, pensando que ele está no auge, que o bom é isso, que o certo é isso, mas se enganando completamente. O inimigo está fazendo primeiro para destruí-lo, destruir esse pai de família, destruir esse esposo, e destruindo a ele, fazer dele justamente o seu instrumento, o seu inocente e útil. Quanto homem, pensando que está sendo bonzão, está sendo inocente e útil nas mãos do inimigo para destruir a sua própria família. Porque não duvide, o adultério, a infidelidade destrói pelas bases qualquer casamento, qualquer família. Não pense que é apenas uma coisa, uma aventura que você como homem vai e se aventura para ter satisfação, prazer, até parece que é um status para você. Não, você está sendo enganado, você está sendo realmente instrumento útil nas mãos do inimigo, inocente útil, ingênuo útil nas mãos do inimigo para destruir a sua própria família. Você conhece os kamikaze, não é? Aqueles japoneses que no tempo da guerra eles colocavam as bombas projetadas em si mesmo. E eles justamente faziam uma bomba. E eles eram arremessados com aquelas bombas para destruir o campo inimigo, para destruir, por exemplo, um navio, para destruir um lugar. Eles mesmos eram a bomba. E claro, projetados com essas bombas, eles eram os primeiros a serem destruídos. Explodia tudo, mas eles eram os primeiros a serem destruídos. Gente, o que o inimigo está fazendo conosco hoje? Usando muitos maridos, muitos pais de família, muitos esposos, é justamente isso. Muito marido pensando que está sendo o herói da pátria, está sendo um verdadeiro kamikaze usado pelo inimigo, que quer acabar com ele e fazer dele a destruição da sua própria família. Para explodir a família, o inimigo leva justamente o pai da família, o esposo, o chefe, o cabeça da família, ao adultério. E ele pensa que ele está abafando, ele pensa que está sendo o melhor. Até dentro dos amigos ele se gloria das aventuras que tem, das coisas que faz, sem perceber que ele está sendo usado como inocente e útil, como um kamikaze, para ser ele mesmo o destruidor, que vai explodir a sua família, que vai destruir a sua família, e claro, destruir-se a si mesmo. Tudo isso está acontecendo porque o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta, e por isso ele veio sobre nós com grande poder e com grande ira. Nós não podemos deixar de olhar por esse lado, porque é a palavra de Deus. Porque é a palavra de Deus. Nós não estamos exaltando, nós não estamos fazendo aqui demonologia, não, bem ao contrário. Assim como hoje na medicina é impossível a gente deixar de falar em micróbios, em vírus, em bacilos, porque eles estão aí e eles causam doença, eles causam morte, eles destroem. Sim, são micróbios, portanto pequeniníssimos, mas veja bem, é uma ignorância hoje nós desconhecermos, especialmente quem está na área da saúde, ignorar e não querer falar a respeito do que fazem os micróbios, do que fazem os vírus, do que fazem as bactérias, das doenças que eles causam, das mortes que eles causam, que com a própria medicina está usando todos os meios para combater, mas parece que ela se torna impotente. Parece que quanto mais consegue meios para combater, mais fortes eles se tornam, e até as doenças antigas voltam nos nossos tempos. Da mesma forma, gente, é assim que o inimigo age. E seria ignorância da nossa parte não mostrar aquilo que ele está fazendo. Muito cristão é incauto, muito cristão, mesmo de dentro da igreja, acaba sendo inocente e útil, porque não sabe dos ardis do inimigo. O próprio São Pedro diz que ele anda ao redor de vós como um leão, procurando a quem devorar. Esta é a sanha dele. O próprio Jesus disse que o ladrão vem só para matar, para matar e para levar à perdição. E nós não podemos estar inocentes numa situação assim. Eu preciso continuar dizendo que muito pai de família é levado à bebida, é levado ao alcoolismo, e se alcooliza, e ele pensa, não, eu tenho o direito de beber, eu sou homem, e porque eu sou homem, eu tenho o direito de tomar a minha cerveja, os meus aperitivos, especialmente no final de semana, eu posso tomar o meu chope, as minhas cervejas, a minha cervejada no domingo. E quanta família sendo destruída, o pai acaba sendo realmente o kamikaze para destruir a sua família, acabar com a esposa, acabar com os filhos. Quanta família, quantos de nós temos sido vítimas justamente do pai, que nas mãos do inimigo tornou-se kamikaze para destruir, e ele acha que não, é um direito meu eu beber, é um direito meu ir para o bar com os amigos e ficar bebendo, pelo menos é um direito meu ficar em casa e tomar as minhas cervejas no domingo, porque domingo é domingo, porque sábado é sábado, e tomar as minhas bebidas alcoólicas e fazer aquilo que eu quero. Quanto pai alcoolizado, quanto pai que tornou-se realmente alcoólatra. E deixa eu dizer, quanta mãe também, quanto a mãe também, porque eu sou obrigado a dizer que hoje o inimigo não usa apenas pai, usa também mãe, como kamikaze para destruir a sua casa, porque se a infidelidade do marido é terrível, a infidelidade da mãe, da esposa, é muito maior ainda, porque mãe é mãe, ela é o coração da casa. E infelizmente, por causa das novelas, por causa das músicas, por causa da mentalidade, até pelo fato de se dizer e repetir, não, você tem o direito de ser feliz, se você não é feliz com o seu marido, se ele é um bruto, se ele é um chato, se você já sofreu tanto, dá a volta por cima, se ele foi infiel, seja você infiel também, claro, vai ter os seus amores, vai ter as suas aventuras, você tem o direito de ser infeliz. E quanta mulher vai nisso? Se ela não viu frases assim, ela vê continuamente na televisão, ela pensa que nada disso mexe com ela, pelo contrário, vendo de novela em novela. E quantos anos certas mulheres viram as novelas, viram, tudo isso foi sendo armazenado, e foi também tirando o sentido moral, tirando a ética, tirando até a dignidade própria de mãe, a dignidade de esposa. E quando aparece alguém cortejando, alguém que vem com certas delicadezas, certos jeitos, quanta mulher, infelizmente, sendo infiel, quanta mulher, deixa de dizer a palavra certa, adulterando e sendo kamikaze para explodir com a sua casa, para destruir com a sua família. Quanta mulher também, coitadinha, que já se tornou alcoólatra. Porque infelizmente parece que as mulheres querem imitar os vícios dos homens, como se imitar os vícios dos homens as fizesse melhores. Elas querem se igualar aos homens, mas nos vícios dos homens. Então fumam como os homens. E que judiação, certas mulheres como fumam, meu Deus do céu, às vezes mais do que homens, porque parece que para elas se tornam mais fumando. Mas meu Deus do céu, com um vício terrível, que a própria área da saúde diz que faz mal, que destrói, que causa uma série de doenças, que acaba com o seu pulmão. E pensar que isso torna você mais mulher, põe você à altura dos homens, coisíssima nenhuma. E quantas mulheres também bebendo como os homens bebem, e depois acabam ficando mais alcoólatras do que os próprios homens. Você não imagina o que é uma mulher que bebe. Você não pode. Eu digo, portanto, agora a homens e a mulheres, a jovens, a rapazes e moças, porque é de pequenino que se torce o pepino. Eu sei que os nossos jovens estão bebendo muito, e além de estar fumando muito, estão bebendo muito. Eu preciso dizer a você, você não pode tornar-se kamikaze nas mãos do inimigo, que quer usar justamente de você para explodir a sua vida, explodir o seu casamento, explodir a sua futura família, explodir desde já o seu casamento. Porque veja, também é de pequenino que se torce o pepino. Se hoje você se alcooliza, mais tarde você vai estar muito mais tendente ao alcoolismo. E você talvez que deplorou o fato de seu pai beber, de seu irmão beber, se você continua bebendo como está bebendo com seus colegas, você vai ser a mesma coisa e certamente pior do aquilo que você já viu no seu pai, no seu irmão, no seu avô. E você não pode, você não pode ser um ingênuo, um inocente útil nas mãos do inimigo, que sabendo que pouco tempo lhe resta, ele quer destruir e destruir as coisas mais preciosas que nós temos, como por exemplo o nosso casamento, a nossa família. Quanto filho destruído, quanta filha destruída por causa dos seus pais, por causa do pecado, e não posso dizer outra palavra, o pecado dos seus pais. Porque a bebida, o adultério, é claro que é pecado. E o pecado leva à morte, leva à destruição. Veja, o inimigo sabe que pouco tempo lhe resta. E porque tão pouco tempo lhe resta, eu vou ler diretamente como está na Bíblia. Por isso, o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. É Apocalipse 12:12. Gente, é por isso que temos tantos problemas na nossa casa, na nossa família. É por isso esse horror de droga. E quantas pessoas se drogando, e talvez esses drogados não estejam longe, não, estejam dentro da sua casa. Por isso esse horror de promiscuidade, de sensualidade, de erotismo, de um sexualismo sem reserva nenhuma, uma total depravação. Por que isso que está acontecendo? Por que tanta violência no mundo? Por que tantos roubos? Por que tantos crimes? Por que tantas mortes? Por que tanta destruição? Por que tantos abortos? Por que tantos crimes? Porque justamente é a palavra de Deus que responde: porque o demônio desceu para vós, cheio de grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta. Ele sabe que pouco tempo lhe resta. Por isso, gente, também nós precisamos saber que os nossos dias são maus. São maus. É a palavra de Deus. Eu volto agora com você lá para a carta aos Efésios, capítulo 5. Volta comigo também. Carta aos Efésios, capítulo 5. E estou lendo junto com você o versículo 15. Sede verdadeiramente atentos a vosso modo de viver. Não vos mostreis insensatos, sede antes homens sensatos, que põem a render o tempo presente, pois os dias são maus. Pois os dias são maus. Os nossos dias, o nosso tempo, eu repito para você, nós não estamos fazendo aqui um retorno ao passado, num saudosismo estéril, não. Mas que temos que ver que os nossos dias são maus, são. Porque infelizmente dominados pelo mal. Porque os dias são maus, nos diz a palavra de Deus. Não sejais, portanto, sem juízo. Olha a palavra de Deus. Não sejais, portanto, sem juízo. E você sabe muito bem o que é alguém sem juízo. Mas compreendei bem qual é a vontade do Senhor. E agora vem a frase seguinte. Como a nos dizer, esta é a vontade do Senhor. Para esses tempos maus que nós estamos enfrentando, em que a palavra de Deus diz que o demônio veio sobre nós com uma grande ira, sabendo que pouco tempo lhe resta, qual é a vontade de Deus? Qual é a receita de Deus para esses tempos? E a receita de Deus vem logo em seguida, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, ele conduz à perdição, mas sede repletos do Espírito Santo. Eu vou ler com você como está a tradução na Bíblia da Ave Maria, versículo 18. Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas enchei-vos do Espírito. Gente, a receita de Deus para esses tempos, para esses dias maus de que nos fala a palavra de Deus, para esses tempos em que o demônio veio sobre nós, veio sobre a nossa humanidade, veio sobre a igreja, veio para destruir, veio sobre a família, veio sobre os nossos jovens, veio sobre a nossa sociedade, veio com grande ira para destruir, para implodir, sabendo que pouco tempo lhe resta. Portanto, se pouco tempo lhe resta, ele não tem nada a perder, ele pôs tudo agora em ação. Agora é importante dizer, dizendo tudo isso, eu não estou dizendo que ele é vitorioso, ao contrário, estou dizendo que ele é um vencido. Ele sabe que pouco tempo lhe resta, por isso que ele está jogando todas as suas cartas. Por quê? No próprio livro do Apocalipse, capítulo 20, eu sou obrigado a voltar mais uma vez lá ao Apocalipse, mas não faz mal. Isso é um excelente exercício. Você começa a perceber que eu não estou falando por mim, eu estou falando pela palavra de Deus. Lá no capítulo 20 do livro do Apocalipse, acompanha comigo. Vi então um anjo que descia do céu. João viu, Deus deu a ele a graça de ver antecipadamente. Vi um anjo que descia do céu, tinha na mão a chave do abismo e uma pesada corrente. Apoderou-se do dragão, da antiga serpente, que é o diabo e Satanás, e o acorrentou por 1000 anos. Veja, João já viu na frente, isso logo vai acontecer. Eu vou repetir tudo desde o versículo 1. Vi então um anjo que descia do céu, tinha na mão a chave do abismo, a chave do inferno, a chave do abismo, e uma pesada corrente. A corrente é para acorrentar. Apoderou-se do dragão, portanto ele dominou o dragão. E agora explica quem é esse dragão. A antiga serpente, que é o diabo e Satanás, dá todos os nomes para ninguém ter dúvida nenhuma. E o acorrentou por 1000 anos, precipitou-o no abismo, fechando-o e lacrando-o com um selo, para que não seduzisse mais as nações, até que se completassem os 1000 anos. Quer dizer, uma época enorme, que não são 100 dias, que não são 1000 dias, mas que a palavra de Deus chama isso de 1000 anos. Quer dizer, um tempo imenso. Gente, isso está cada vez mais próximo, e o inimigo sabe disso, porque antes da vinda do Senhor, o anjo vai fazer isso. Ele virá do céu, como João já viu, virá com a chave do abismo, virá com uma pesada corrente. Ele vai se apoderar e dominar o dragão, e vai devolvê-lo ao inferno, vai precipitá-lo no abismo, vai fechar o inferno, vai fechar esse abismo, vai lacrar com um selo. Você sabe que a gente lacra para ninguém abrir, para que não seduza mais as nações. E veja que beleza, nós teremos um mundo sem a tentação do inimigo, sem a presença do inimigo, portanto, sem todos esses males, porque a verdade é essa: todos esses males que existem no mundo foi ele que trouxe. A própria doença, a própria morte, diz o livro da sabedoria, foi ele quem trouxe, foi ele. Muita gente clama contra Deus, blasfema contra Deus, dizendo que se Deus existisse, não existiriam essas doenças, não existiriam tantas mortes, não existiria crianças sofrendo nos hospitais, não haveria crianças aleijadas, não haveria doenças incuráveis. E quanta gente então blasfema contra Deus, se revolta contra Deus e se esquece completamente que não é nada disso. Ele é tão safado, ele é tão ladino, que não somente faz das suas, não somente encheu a face da terra de mal, de doença, de morte. Ele é o causador de tudo isso. Não foi Deus, diz a palavra de Deus lá no livro de sabedoria, que criou a doença, não, muito menos a morte. Quem criou a morte, quem criou a doença, quem trouxe todos esses males, quem trouxe essa situação de pessoas com doenças incuráveis, de crianças inocentes, mas padecendo, quem trouxe isso foi ele, foi o inimigo, não foi Deus, não. Ele é ladino como aquele que dá o tapa e esconde a mão e até aponta, mostrando que Deus é que fez isso. Na verdade não é nada disso, não, ao contrário. E veja que beleza vai ser quando isso acontecer, quando o anjo mandado por Deus vier e dominar o inimigo e recolocá-lo no abismo, todos os anjos maus, recolocá-los no abismo, fechar esse abismo, lacrar esse abismo, de maneira que ele não possa mais sair. Veja que beleza vai ser a humanidade. Daí Jesus virá e implantará o seu reino no meio de nós. Então, tudo isso está muito próximo. Agora deixa eu concluir. O inimigo, sabendo de tudo isso, sabendo que ele tem pouco tempo, lhe resta muito pouco tempo, é por isso que ele pegou o pior do inferno e tem jogado justamente sobre nós, sobre a nossa geração. A nossa geração, gente, é aquilo que eu costumo chamar de uma geração fim de feira. Você sabe o que é um fim de feira, né? Quando acaba a feira, você vê lá que os próprios barraqueiros já tinham jogado não sei quanta coisa podre, estragada no chão, mas o que não presta das barracas, eles jogam no chão mesmo, não recolhem, não vão levar para casa. Então são verduras que já estão se estragando, já estão murchas, são legumes estragados, e também aquilo que era bom, mas que caiu no chão, que pisaram por cima, eles recolhem tudo e fica aquele fim de feira. Depois vem os coletores de lixo, juntando tudo aquilo, né? Às vezes até tem tratorzinho para poder recolher tudo aquilo. São frutas, são legumes, são verduras. Depois de recolher tudo aquilo que vai para o lixo, ainda vem aqueles esguichos para lavar tudo. A nossa geração é uma geração fim de feira. Somos. Não somos culpados, mas somos as vítimas. Mas aí que está. Deus olhou para a nossa geração fim de feira. Deus olhou para a nossa geração fim de feira. Viu que nós éramos as vítimas. Porque justamente o inimigo, vendo que pouco tempo lhe resta, veio sobre nós com grande ira. É por isso que tudo acontece. Nós somos uma geração fim de feira por causa disso. Deus não nos desamparou, não. Por isso que Deus deu a receita. E nós voltamos agora então ao trecho da carta aos Efésios. Os dias são maus. Nós somos uma geração fim de feira. Aquilo que o homem não é capaz de fazer, pegar aquelas frutas, pegar aquelas verduras que estão acabadinhas, estão murchas, elas não têm mais como voltar atrás. Deus tem o poder de transformar tudo isso, e Deus está fazendo tudo isso. Deus está pegando as frutas estragadas, os legumes estragados, as verduras estragadas, que somos nós, que somos essa geração fim de feira, e Deus está refazendo tudo. Se nós formos contar os nossos testemunhos, eu tenho contado muitas vezes aqui o meu testemunho. Eu também era uma dessas verduras, ou fruta, ou legume, dessa geração fim de feira, que o inimigo já queria me jogar no lixo, mesmo sendo padre. Mas o Senhor pegou na mão. Eu tenho a certeza que você também, você que está aqui, você que está me ouvindo, você que está me vendo agora pela televisão, pelo rádio, você olhando para a sua vida, você também com muita gratidão pode dizer: eu sou dessa geração fim de feira, mas o Senhor se debruçou sobre mim. Sim, se debruçou sobre mim e me pegou no meio de tantas coisas estragadas. E eu também já estava estragado, uns mais, outros menos, porque na feira, no fim de feira, você vê, há coisas muito estragadas e há coisas levemente estragadas, mas os barraqueiros acabaram jogando, acabou caindo no chão. Gente, o mundo está fazendo isso, e o mundo quer fazer cada vez mais isso. Ele quer jogar fora tudo aquilo que na verdade não presta. Ele mesmo estragou, o mundo mesmo estragou, e o mundo mesmo joga fora. E o mundo leva a gente ao adultério e depois joga a gente fora. O mundo leva a gente ao alcoolismo, depois joga a gente fora. O mundo leva a gente à depravação, leva a gente as doenças, leva a gente ao adultério, leva a gente a todo tipo de sexualidade desregrada, leva a gente às drogas e depois joga a gente fora. O mundo não tem nada mais a fazer, não tem. Ele não tem como recuperar, ele não tem como reaver. Pelo contrário, a senha dele é levar e jogar fora. Não duvide. Quando o mundo incentiva você para você ir para os prazeres, ele não está querendo que você seja feliz, não, ele está enganando você. Ele lambuza as coisas que ele apresenta de prazer, e realmente essas coisas causam prazer. O mundo sabe aquilo que agrada a nossa carne, então lambuza de prazer, e nos empurra isso. Para quê? Para nos estragar e nos tornar essa geração fim de feira. E que depois o mundo pega, vira a barraca, joga tudo fora, para ser levado no lixo. Se você vai olhar bem, você também era alguém que o mundo pegou e jogou nesse fim de feira, e que ia para o lixo, mas que Deus, graças a Deus, debruçou-se sobre você, foi e pegou no estado que você estava, e aquilo que ninguém podia fazer, Ele o fez. E como é que Deus fez isso? Pelo seu Espírito Santo. Aí está, nós voltamos àquele ponto. Essa é a receita de Deus. Não sejam imprudentes. Não sejam imprudentes. Pelo contrário, não sejam sem juízo. Mas procurai compreender qual seja a vontade de Deus. É como se fosse dois pontos. E qual é a vontade de Deus para nós nesse tempo? Não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de devassidão, mas Enchei-vos do Espírito. Gente, a receita de Deus para esses tempos maus, para essa geração fim de feira que somos nós, a receita de Deus é essa: enchei-vos do Espírito. E se na verdade Deus está dizendo, não vos embriagueis com vinho, que é uma fonte de corrupção, em outras palavras, é uma fonte de destruição, é uma fonte de morte, é o que o mundo está apresentando quando aqui fala de vinho, quer dizer, o vinho que o mundo apresenta. Tudo aquilo que o mundo apresenta é para a corrupção, é uma fonte de corrupção. Não é com essas coisas que você deve se embriagar, não. Mas a palavra de Deus é essa: enchei-vos do Espírito. Nós podemos ser mais ousados e dizer: embriagai-vos do Espírito. Porque a comparação é essa: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Aí está a receita para esses tempos. O que ninguém é capaz de fazer, o que o mundo não é capaz de fazer, pegar essas verduras, essas frutas estragadas, até apodrecidas, ele não pode fazer mais nada, só pode jogar fora. Deus pode fazer pelo Espírito Santo, e é isso que nós estamos hoje vivendo. Deus debruçou-se sobre nós, nos pegou estragados, e derramou sobre nós o Espírito Santo, e encheu-nos com o seu Espírito Santo. E o Espírito Santo que cria e que recria todas as coisas, ele é capaz, suficientemente capaz, de pegar alguém destruído. E quanta gente destruída foi pega por Deus, destruído pela bebida, destruído pela droga, destruído pelo sexo, destruído pelo adultério, destruído pelas corrupções desse mundo, já com doenças graves, já com AIDS, já numa vida totalmente desorientada. Quanta gente foi pega na depressão, quanta gente já tinha tentado suicídio, quanta gente já tinha sido presa, pagando por crimes que cometeu. Portanto, gente estragada, que o mundo não tem outra coisa a não ser jogar fora. E os que são favoráveis à pena de morte até dizem: não, essas pessoas têm que morrer, têm que matar mesmo. O mundo só pode fazer isso, matar aquilo que ele mesmo destruiu. Ele destrói e ele depois mata. O mundo só pode fazer isso, mas Deus debruçou-se e pegou aquilo que estava estragado pelo mundo e Deus refez. Nós somos a comprovação, nós somos a prova de que Deus é capaz de fazer isso, e que a receita de Deus para os nossos tempos é esta. É a receita de Deus para você, é a receita de Deus para o seu pai, que talvez você não tenha mais esperança de transformar seu pai, porque são anos e anos que seu pai continua na mesma e parece que ele fica pior cada vez mais. Isso não acontece longe, não. Assim como eu posso falar que acontece com você, ainda nesses dias, para dizer menos ainda, ontem à noite mesmo, uma das moças da nossa comunidade esteve lá em casa, contando o que estava acontecendo com o pai dela. Até ela disse que, falando ao telefone com a mãe disse: olha, minha filha, não aguento mais o seu pai, porque parece que a cada dia que passa ele está pior. Isso não está longe. Uma moça da nossa comunidade estava me contando isso ontem à noite. Não é que nós ficamos agora convencidos disso, ao contrário, ela mesma está convencida, embora a mãe já esteja desanimada, dizendo: minha filha, não sei mais o que fazer, seu pai não tem jeito, parece que ele está cada vez mais pior. Quanto mais seu pai envelhece, parece que mais criança ele fica, mais irresponsável ele fica, e não muda nada, pelo contrário, está cada vez pior dentro de casa e pior fora de casa. Mas ela está cheia de esperança, e nós também, porque a receita de Deus para todos esses casos é o Espírito Santo. Na hora que seu pai for cheio do Espírito Santo, tudo vai mudar, porque Deus quer se debruçar sobre ele e quer pegá-lo estragado como ele está. O mundo estragou, o mundo jogou fora, o mundo quer chutar e o mundo quer pôr no lixo e destruir, que apodreça no lixo. É isso que o mundo quer fazer, e é só tudo isso que ele pode fazer. Não, Deus, ao contrário, Deus vai até mesmo ao lixo, Deus vai até mesmo ao lixão, e lá no lixão pega o que está estragado, e pelo seu Espírito Deus pode transformar. Deus já provou, transformando a muitos. Encha-se de esperança. Talvez seja seu pai, talvez seja sua mãe, Talvez seja seu filho, talvez seja sua filha, talvez você diga, meu filho não tem mais jeito. Talvez você com dor no coração diga, minha filha não tem mais jeito, eu não consigo mais mudar a minha filha. E talvez é certo mesmo, você não consegue mais mudar a sua filha. Humanamente é um caso perdido, humanamente é um caso perdido, mas para Deus não há casos perdidos. A receita de Deus é essa: enchei-vos do Espírito Santo. Não se embriaguem mais com o vinho do mundo, ele é fonte, ele é causa de destruição. Mas enchei-vos do Espírito. E encher-se do Espírito quer dizer encher-se do Espírito. Gente, é a mesma coisa que embriagar-se. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Qual é a primeira coisa que acontece com um embriagado? O embriagado não tem mais domínio sobre si. Quem domina o embriagado é a bebida que ele bebeu, é o álcool. Ele é dominado pelo álcool, ele fala dominado pelo álcool, ele anda aquele jeito dele dominado pelo álcool, ele pensa dominado pelo álcool, ele faz coisas dominado pelo álcool, ele faz coisas terríveis. Uns se tornam palhaços, outros se tornam verdadeiros porcos, desculpe a expressão, mas fazem tudo que é coisa suja quando embriagados. Outros parecem leões, né, que se enfurecem e brigam e xingam, mas na verdade quem é que está fazendo aquilo? É ele? Não. Até às vezes os próprios parentes, a esposa, os filhos dizem, não, meu pai, meu marido não é assim. Mas quando se embriaga, tudo isso acontece porque ele está sendo dominado pela bebida, pelo álcool, e dominado pelo álcool ele faz tudo isso e vai se destruindo. Veja, quando nós dizemos não vos embriagueis com vinho, mas embriagai-vos do Espírito, quer dizer, deixem-se dominar pelo Espírito, para que quem conduza você seja o Espírito Santo, de modo que você pense mais dominado pelo Espírito, você queira mais dominado pelo Espírito, você tenha sentimentos mais dominados pelo Espírito, você faça as coisas, você fale dominado pelo Espírito. Assim como o embriagado faz tudo errado dominado pelo álcool, você faz tudo certo e cada vez melhor, e cada vez mais caminhando para a santidade, dominado pelo Espírito Santo. E gente, isso é possível. Deus é capaz de pegar uma pessoa estragada, estragadinha, desculpe, uma pessoa empodrecida e transformá-la pelo seu Espírito. Mas é preciso que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, embriagada do Espírito Santo. Nós não estamos aqui para falar dos outros, estamos aqui para falar em primeiro lugar de nós, para que inclusive você seja apóstolo para salvar essa geração fim de feira, porque essa geração fim de feira não está longe não. Você tem uma geração, pelo menos uma geraçãozinha fim de feira dentro da sua casa, composta pelos seus filhos, pelas suas filhas, mas composta também pelos seus irmãos, composta pelo seu pai, pela sua mãe, composta pelos seus. Dá uma olhadinha para ver quanta coisa estragada e apodrecida dentro da sua casa, na geraçãozinha fim de feira dentro da sua casa. E todos eles têm que ser salvos. Eu tenho que voltar àquilo que eu falava ontem na pregação. Deus quer salvar não apenas nós pessoalmente, mas Deus quer salvar toda a nossa família. Embora a sua família esteja... embora a sua família seja talvez numa situação de fim de feira, são flores sim, mas murchas, estragadas. Você sabe que também flor apodrece, né? E tem mau cheiro. É flor, mas cheira mal quando apodrece. Hoje não tem a Luzia aqui para segurar, mas vai bem. Tá segurinho aqui. Isso, tá aí o Laercinho para me ajudar. Então, é isso. E é isso que Deus quer fazer. Ninguém consegue fazer nada sozinho. É preciso alguém para ajudar. É preciso alguém para ajudar. Na sua casa é assim. Talvez sejam flores já estragadas, amarfanhadas. Mas Deus é capaz de pegar um por um dos membros da sua família e refazer, recriar. Só que é preciso que uma por uma dessas pessoas seja cheia, embriagada do Espírito Santo. Estou vendo aqui essa florzinha que já está bem murcha em algumas pétalas. Quem é essa pessoa na sua vida? Talvez seja até você mesmo, que está murchando, que está se estragando, que daqui a pouco está estragadinho, e talvez já esteja estragadinho, estragadinho, como está aqui atrás. Está vendo como está estragadinho? Mas se você se deixa embriagar pelo Espírito, talvez seja você. Já Deus vai refazer aquilo que ninguém podia refazer, nem você mesmo. Nem você mesmo. Mas o Espírito Santo que cria e recria todas as coisas, ele pode refazer você, restaurar você e tornar você com essa flor, que essa está linda. Essa não tem nada de murcho, não tem nada de estragado, mas essa tem. Deus é capaz de fazer assim. Qual é a ovelha negra da sua casa? Infelizmente, é assim. Toda a família acaba tendo a ovelha negra. Não joga fora não, não desanima não. Talvez você não tenha nada mais a fazer, porque humanamente nós não temos o que fazer. Mas a receita de Deus é esta para a nossa geração fim de feira. A receita é essa: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Se você leva o Espírito Santo, se você patrocina, se você ajuda, se você chega lá para que essa pessoa seja cheia do Espírito Santo, a ovelha negra da sua casa, você vai ver, ele vai tornar-se a ovelha mais privilegiada, que talvez venha arrastar toda a família para Deus. Isso aconteceu muitas vezes. Talvez você seja aqui agora o que está arrastando a sua família, e no seu passado você foi a ovelha negra da sua família. Talvez você deu muita preocupação, muito trabalho, muita desonra à sua família, mas Deus pegou você, e pelo Espírito Santo, derramando o Espírito Santo em você, hoje você não é mais a ovelha negra, pelo contrário, você é a ovelha que está arrastando um por um da sua família para Deus. E faça isso mesmo. Você tenha tido um grande resgate, um pequeno resgate. Aliás, não precisamos estar apodrecidos para sermos pegos por Deus, não. Quando começam os primeiros sinais de estrago da nossa vida, já é hora de sermos pegos por Deus. Se Deus pegou você estragado de tudo, ou se Deus pegou você levemente estragado, de qualquer jeito, quem refez você foi Deus. Quem refez você foi Deus. Em retribuição, agora, leve esse Espírito Santo a outros. Gente, nós precisamos ser os verdadeiros apóstolos do Espírito Santo. Não tanto em falar do Espírito Santo, não tanto em levar a uma devoção ao Espírito Santo. Não se trata de devoção ao Espírito Santo. Claro, nisso também se inclui uma devoção, mas é muito mais. É realizar a receita de Deus: enchei-vos do Espírito, para que então o Espírito Santo domine sobre nós, domine os nossos pensamentos, domine as nossas palavras, domine os nossos sentimentos, domine os nossos gestos. Assim como o embriagado é dominado pelo álcool e faz tudo errado, dominados pelo Espírito, nós fazemos tudo certo, cada vez mais certo, cada vez mais de acordo com a vontade de Deus, porque os dias são maus. Sede atentos para saber qual é a vontade de Deus, porque os dias são maus. E qual é a vontade de Deus? Enchei-vos do Espírito. Pode devolver, meu filho. Um dia Deus vai receber. Vem cá. Ontem era um beijo na testa. Tenha certeza. Especialmente se você for um apóstolo do Senhor. E levar o Espírito Santo a essas pessoas as ovelhas negras da sua família e a muitas outras pessoas que não são da sua casa, se você realmente ganhar, resgatar pessoas para Deus, quando o Senhor o receber face a face, e vai dizer: eia servo bom e fiel, porque você foi fiel nesse pouco, resgatando almas para mim, entra no gozo do seu Senhor. Você não imagina o que vai ser o abraço do Senhor em você. Você não imagina o que vai ser o abraço do Pai em você. Ele vai dizer: realmente você é filho, um bom filho, você é filha, uma boa filha que fez como o Pai, você foi ganhar os seus irmãos para mim. Entra no gozo do seu Senhor. Gente, o que vale esse abraço de Deus? O que vale esse abraço de Deus? Tenha certeza, você não foi feito para ser condenado. Ninguém foi feito para ser condenado. Pelo contrário, serão condenados aqueles que infelizmente se deixarem condenar. Porque não há lugar para ninguém de nós no inferno, não. E ninguém comprou um lugar para nós no inferno, não. O demônio não fez nada para comprar você para o inferno. Pelo contrário, só tem estragado a sua vida. Pelo contrário, Jesus não. Jesus comprou um lugar para você ao preço do seu sangue no céu. Você tem um lugar no céu e esse lugar é só seu. Igualmente, cada filho, cada filha de Deus tem um lugar que é só seu no céu. Você não pode ser condenado, não pode. E os seus e mais ninguém pode ser condenado. E o inimigo está aí para roubar, matar e levar à perdição. Ele não para, não. Ele não apenas rouba, mas ele rouba, mata e leva à perdição. Por isso, eu e você precisamos fazer a obra de resgate. Resgatar, resgatar, resgatar. E não é difícil, não, porque nós não seríamos capazes, não somos capazes de mudar ninguém. Não somos capazes de resgatar ninguém, nem da droga, nem do adultério, ninguém. Mas o Espírito Santo, sim. O que nós fazemos é levá-los de volta para Deus, levá-los para a casa de Deus e lá dar-lhes a graça do batismo no Espírito Santo. Embriagai-vos do Espírito, enchei-vos do Espírito. Ele é capaz de fazer todas essas maravilhas. E tenha certeza, quando o Senhor o receber, ele vai dar esse abraço em você. Veja o abraço que você viu. Ele vai dar esse abraço em você. E o abraço de Deus vale tudo. Vai ficando de pé. Vai ficando de pé. E estou pedindo já, Senhor, derrama o seu Espírito sobre cada um de nós, Senhor. Nós queremos, porque os nossos dias são maus, nós queremos, Senhor, embriagar-nos do Espírito e sermos os teus apóstolos, Senhor. E levarmos todos aqueles que se tornaram geração de feira, estragados pela vida, estragados pelo mundo, nós queremos levá-los de volta para ti, Senhor, para que também eles sejam embriagados do teu Espírito, sejam refeitos, sejam restaurados, se tornem filhos, filhos muito amados, que imitam o Pai. Obrigado, Senhor, porque o tema desse acampamento está rendendo. Somos filhos, filhos resgatados, resgatados desse mundo fim de feira, mas que voltam a ser filhos e podem imitar o Pai, e podem ser como o Pai, pode ser a cara do Pai. É isso que nós queremos, Senhor. Derrama sobre nós o Espírito Santo, enche-nos do Espírito Santo, para que sejamos refeitos, e refeitos possamos levar, Senhor, a restauração a muitos que ainda precisam pelo teu Espírito Santo. Vem, vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Pede do fundo do seu coração. Vem Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Mais uma vez, vem Espírito. Vem Espírito Santo, vem encha-nos. Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, vem sela-nos, Senhor. Vem sobre nós e nossos filhos, nós e nossos filhos, sobre toda a gente, raça e nação. Vem, Senhor, e renova a face da terra. Vem, encha-nos. Vem, encha-nos. Vem, sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo. Sua voz cantando nessa linguagem dos anjos, Candaria Mania lá. Sim, Senhor, derrama o teu Espírito, torna-nos, Senhor, embriagados do teu Espírito Santo, porque nós precisamos, Senhor, a tua receita para esses tempos maus é sermos embriagados pelo Espírito Santo, cheios do Espírito Santo. Sim, Senhor, nós queremos. Renova a face da terra, Senhor. Renova as nossas famílias, Senhor. Renova a tua igreja, Senhor. Renova a nossa sociedade, Senhor. Renova o nosso Brasil. Renova, Senhor, as nações. Renova, Senhor, a face da terra. E para isso, derrama o teu Espírito Santo. Enche-nos com teu Espírito Santo. Embriaga-nos, Senhor, com teu Espírito Santo. Para sermos discípulos, para sermos filhos, precisamos do teu Espírito Santo. Para procedermos como discípulos, para procedermos como filhos muito amados, precisamos ser embriagados do Espírito, dominados do Espírito. Sim, que o Espírito nos domine, Senhor, na mente, no coração, nos afetos, nos nossos gestos, no nosso comportamento. Sim, guiados pelo Espírito, conduzidos pelo Espírito, levados pelo Espírito. Sim, nosso Deus e nosso Senhor, é preciso que a face da terra seja renovada, é preciso que os teus filhos sejam resgatados, e para isso, Senhor, manda o teu Espírito, envia-nos o teu Espírito, embriaga-nos do teu Espírito, e que levemos, Senhor, a chama do Espírito a todos aqueles que precisam ser resgatados. E eles serão também, Senhor, embriagados. Sim, porque a chama leva chama e a chama faz fogo, Senhor. Eles também serão inflamados do teu Espírito Santo. E aí serão refeitos, serão resgatados, serão restaurados. Enche-nos, Senhor, do Espírito Santo. Sim, solta mais forte a sua voz, cantando nesse canto espiritual. Porque o Senhor está fazendo a obra em nós. E fazendo a obra em nós, Ele está espalhando, espalhando, espalhando a sua obra por todos os lados. Sim, Ele quer criaturas novas, homens novos, mulheres novas, para sim termos famílias novas, uma sociedade nova, um mundo novo, Senhor. O mundo novo é feito com homens novos, com mulheres novas. Obrigado, obrigado por isso, Senhor. Enchei a face da terra com o vosso Espírito, e assim renovareis a face da terra, Senhor. É preciso que cada homem, que cada mulher receba essa graça. E hoje é esta ordem que o Senhor nos dá. Esta é a vontade de Deus para os dias maus em que nós estamos. Enchei-vos do Espírito, embriagai-vos do Espírito. Obrigado, Senhor. Muito obrigado, nosso Deus e nosso Senhor. Vem sobre nós e nossos filhos, sobre toda gente, raça e nação. Vem, Senhor, e renova a face da terra, pedindo. Vem, encha-nos, vem, sela-nos, Senhor. Vem, Espírito Santo, vem encha-nos, Senhor. Espírito Santo, vem encha-nos. Senhor, derrama agora também a tua bênção sobre cada um desses teus filhos e filhas. A bênção da tua palavra. Não sejais sem juízo, mas compreendei bem o tempo em que viveis, porque os dias são maus. E então compreendei qual seja a vontade de Deus. Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. Sim, Senhor, essa é a tua bênção. A bênção de compreendermos os dias em que vivemos e compreendermos, portanto, a tua vontade, a tua receita para esses nossos tempos. São tempos terríveis, Senhor, mas ao mesmo tempo são tempos de maravilhosa graça. O Senhor trouxe a receita e a receita está fazendo um mundo novo. Embora exista muita depravação, muita corrupção, embora muitos estejam infelizmente como que apodrecendo, Senhor, tu estás tirando do meio desse mundo mau, tu estás tirando, Senhor, o mundo novo, feito de homens novos, de mulheres novas, pelo teu Espírito. Sim, com todos aqueles que deixam de se embriagar com o vinho desse mundo e se deixam encher pelo Espírito, se deixam embriagar pelo Espírito. Essa, Senhor, é a vossa vontade. E nós queremos compreendê-la e nós queremos realizá-la. Sobre vós, esta bênção, da bênção de Deus assumida e realizada, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Vem. Espírito Santo comigo.